mês, a tenda se ergueu, a arca do testemunho com glória desceu. Cobriu-se com véu o santo lugar, a presença do Senhor vem nos guiar. Mesa posta, o pão em ordem, castiçal aceso, luz que não se esconde, o altar do incenso, aroma a subir, como o Senhor ordenou, vamos nos unir. Oh, tabernáculo santo, lugar de adoração, a nuvem da glória, nosso coração. Em cada jornada, a tua luz. Mãos e pés a lavar, Arão e seus filhos prontos a servir. Vestes santas, unção a fluir, sacerdócio eterno, vamos nos unir. Para guiar o povo, avança, é tempo de andar. Se a nuvem não sobe, vamos esperar. No teu tempo, Senhor, iremos caminhar. Lugar de adoração, a nuvem da glória, nosso coração. Em cada jornada, a tua luz.